na euforia daqueles anos de 1980-1982, em que o panorama musical explodiu de uma tal forma que depois só podia mesmo implodir. Foi o que aconteceu, infelizmente. Bom, começamos com os já quase lendários chutes e pontapés, que nos trouxeram uns contentores bem conhecidos. Uma faixa do álbum Circo de Feras, gravado no final de 1986, ao qual iremos regressar daqui a pouco. Depois de andarmos entre chutes e pontapés, de andarmos todos à porrada, vamos chamar a GNR. Disse uma graçola, amigos ouvintes. Mas não. A Guarda Nacional Republicana não é convidada para o nosso programa e espero que nunca seja, não é verdade? É o grupo Novo Rock, que tem também a sigla GNR, com uma música de 1981, na altura ainda na voz de Alexandre Soares. Ouçamos Portugal na CEE. Alguém falava sobre as miúdas da escola secundária que já fumavam ganzas na paragem do elétrico. Que linguagem, que linguagem! Mas era o que dizia Grupo de Baile e Patchouli.

Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Lumelino Silva, o caruso português. Minha mãezinha, minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela tradição. Lumelino Silva, o caruso português. Já à venda. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Em 1987 formou-se um grupo que queria criar uma fusão entre o rock e a música tradicional portuguesa. Eram os Sitiados, que anos depois produziram músicas como Vamos ao Circo. Vamos ao centro do amor. Meninos e meninas, moços ricos, moços lindas, ei vai, ei vai, ei vai ao centro. Carlos e Ariana, moça de Tali, de na câmara, ei vai. Vamos, vamos ao centro do amor. Ficou também aqui um pequeno tributo a João Aguardella, vocalista e líder da banda que faleceu aos 39 anos, no dia 18 de janeiro do ano passado, vítima de cancro. 1981 fazia inúmeras viagens de táxi a mascar uma chiclete. Também em 81, começo a pensar que poderia dedicar um programa só este ano. Arrancaram os trabalhadores do comércio. É deles o tema seguinte, o muito educativo, De manhã eu vou ao pão. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão, vou à loja de João, como a gringão. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão, de manhã eu vou ao pão. Não há mais ninguém. Levo um olho ainda fechado, outro pão mal acordado. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão. Calcando as pernas. buscar pãozinho. Descasquei a laranjinha com saquinho e com garfinho. Ficou todo impressionado com o homem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Descasquei a laranjinha com saquinho e com garfinho. Ficou todo impressionado com o homem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Não gosto que me obriguem, briguem a estar com mais alguém. Quem? Mas dá-me um certo gozo pasmar o pessoado e ponho Estamos a chegar ao fim com muita pena minha. Foi uma emissão dedicada ao período da expansão do rock em Portugal. Como havia dito no início deste nosso recanto, vou agora regressar ao álbum Circo de Feras dos Chutos e Pontapés, gravado no final de 1986. Vamos fechar com uma melodia que tem precisamente o mesmo nome, a mítica Circo de Feras. Muito boa noite. E até uma próxima oportunidade. As minhas pernas.